já foi aceso. Tic-tac, a bomba explode, qual caminho a seguir? Pra tentar vencer aqui, ficar parado e chorar. Vou se mexer, tentar sorrir, é sem motivo, ladrão. Opção duplo sentido, inocente, morre no inferno. Perdido em dois caminhos, fica de boa, sossegado. No desbaratino, entupir a ferramenta. Enquadrar o porco rico, cata boa, fita quente. Pra dar um rolê na área, de carteira cheia, na cintura uma quadrada. Zoar com as pombinhas, vadir e interesseira. Mostra o paco de 50, que é buquete a noite inteira. Vários pilantras se acha peito de aço. Tira nós pra nada, só pra adquirir status. Bagunça na roda, se acha o tal chefão. Se pô, oferece o cu na mira de um oitão. Lei do cão, lei da favela, regra esclarecida. Se deu pisada é um abraço e ninguém desacredita. Porque aqui é só veneno, ninguém tá de brincadeira. Safado atrasalado, lambe o saco do capeta. No júri aqui do gueto rola morte, tem vingança. Sem direito à apelação, pede breque, quebra a banca. Que chama rato pra área, disco 9-0. Vai de bonde, filho da puta, com destino ao cemitério. Cemitério. O olho vai abrir, o acende o pavio. Seguindo a lei severa, ninguém ouve, ninguém viu. O olho vai abrir, o acende o pavio. Destilando veneno, todo sentimento hostil. O olho vai abrir, o acende o pavio. Seguindo a lei severa, ninguém ouve, ninguém viu. O olho vai abrir, o acende o pavio. Destilando veneno, todo sentimento hostil. Abre mais uma garrafa, passa o copo, acende o cigarro. O cheiro da erva no ar despista seu faro. As vagabunda que sabe amanhã que tem. Estiga os maluco e faz isso muito bem. Na cota da loucura o inverso se refaz. Dentro da viatura quem não traz a paz. Nossa tranquilidade é frágil, fraca. Quantas noites acabaram na ponta da faca. De uma ponta a outra tem veneno, cegueira. Otário especialista em fazer besteira. Tanto problema junto que fica até difícil apontar uma solução, escapar do prejuízo. Juízo, falta bastante, sobra é revolta. Me diga o calibre que faz a escolta. Foi abandonado pelo anjo da guarda. Agora é vigiado por um boneco de farda. Quer fazer parte da realeza no reino da morte. Aposte sua alma, tente sua sorte. Enrola o canudo, vai fundo, cheira tudo. Ganhe destaque com o diabo no revés do mundo. Roube o que tiver na frente, até parente. E perde o pouco que tem, começando pelos dentes. Filho da puta que bate na mãe e quase mata. E morre estrebuchando, beijando a porra da lata. Não compreende que estamos perdendo a guerra. E é só o lado mais fraco que se ferra em terra. Toda maldade bem longe daqui. Uns querem droga pra vender, outros pra consumir. Segue assim, sem muita alteração no quadro. Inocentes se transformam em culpados com uma facilidade que me assusta. Só Deus pode dizer se essa vida é mesmo justa. Justa. O olho vai abrir, o acende o pavio. Seguindo a lei severa, ninguém ouve, ninguém viu. O olho vai abrir, o acende o pavio. Destilando veneno, todo sentimento hostil. O olho vai abrir, o acende o pavio. Seguindo a lei severa, ninguém ouve, ninguém viu. O olho vai abrir, o acende o pavio. Destilando veneno, todo sentimento hostil. O papo aqui é reto, é som de cachorro louco. Mostrando o que falou, né, quanto você tem no bolso. E se sua lealdade proceder, atitude na febre, eu vingo meu povo. Teu dinheiro não me ilude, sofredor manda da rima que vinga e se manifesta. A voz do oprimido que mete os canes só se ferra. Que a união seja feita e seja a palavra-chave pra adquirir respeito, justiça e liberdade. Então fica ligado, playboy de jão no cabelo, que esnoba carrossel e sangra no cativeiro. Ninguém é bobo, cuzão, nós só queria viver. Pra ver os ricos na merda e os pobres no poder. E poder ver que essa vida faz sentido. Não é só treta, droga, mal política, inimigo, ostentação, vadiagem, putaria sem limite. Plantagem com os irmãos não é a minha, acredite. No verso sombrio, subiu sua pressão. A mágica fez subir o ódio do seu coração. Mostrando que não se brinca com a vida. Numa existência problemática e oprimida, onde o mal compra sua segurança. E a sede que é saciada é a de vingança. Que a esperança não morra em nossas mentes. E se o presente é difícil, tem muito mais pela frente. O olho vai abrir, o acende o pavio. Seguindo a lei severa, ninguém ouve, ninguém viu. O olho vai abrir, o acende o pavio. Destilando veneno, todo sentimento hostil. O olho vai abrir, o acende o pavio.